Então vai, tô chegando do nada, assim né? Isso que é foda, pega a visão molecada. Tô chegando do nada o beat estrala. Disse tinha um prazer da hora de criar uma levada, de fazer um grande som que evoluciona a quebrada. Humildade é a essência da vida, escutar molecada. O menino sou idêntico que antigamente ninguém dava nada. Continua o mesmo moleque de sempre, mas hoje tá de nave importada. Duas rodas, sei lá quantas cilindradas. Que esculacho, olha a minha cara. E repara que tá diferente. Toma 4M. Tchau pros modinha e emoção. Respeita minha gente. Sou gente da gente. E ainda sou evolução. Então vai que tá diferente. Toma 4M. Tchau pros modinha e emoção. Respeita minha gente. Gente, DJ Pedro é evolução. Pega a visão. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Canal Inside Funk. Brabo de nós. Brabo de nós. Tô chegando do nada o beat estrala. De sentir o prazer da hora de criar uma levada. De fazer um grande som que evoluciona a quebrada. Humildade é a essência da vida, escutar molecada. O menino sou idêntico que antigamente ninguém dava nada. Continua o mesmo moleque de sempre, mas hoje tá de nave importada. Quando as rodas, sei lá quantas cilindradas. Que esculacho, olha a minha cara. E repara que tá diferente. Toma 4M. Tchau pros modinha e emoção. Respeita minha gente, sou gente da gente. E ainda sou evolução. Então vai, que tá diferente. Toma 4M. Tchau pros modinha e emoção. Respeita minha gente, sou gente da gente. DJ Pedro é evolução. Pega a visão. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Canal Inside Funk.